Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado nesse trabalho de oração, leitura bíblica, edificação e compartilhar com outras pessoas e o compartilhar com outros amigos, irmãos, acerca dessas verdades espirituais. Nós vamos dar prosseguimento ao livro de Romanos, hoje no capítulo 8, vencido o processo de diagnóstico, até o capítulo 7. Eu quero que você mergulhe nessas águas cristalinas que se encontram a partir do verso 8, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, tudo aquilo que Ele nos concede e nos abençoa. Portanto, preste bastante atenção a fim de que vossa experiência possa cada vez se aprofundar mais e mais. Seu relacionamento com Deus possa se aprofundar mais e mais, e você compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Partamos para a leitura, capítulo de Romanos, capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas para andarmos submissos a ela. Porque se viver de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, que da mesma maneira participemos da sua glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis, ou na sua tradução, inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Santos, queridos, é o nome que se dá para separados, aqueles que foram transportados do império das trevas e conduzidos ao reino de Deus. Somos mais do que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano ou propósito. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, não é uma bênção? Irmãs, não é uma bênção? Que texto maravilhoso! Esse texto é para ler e reler milhares de vezes. 70 vezes 7. Você deve estudar esse texto de Romanos e procurar os mais ricos detalhes de toda a obra que Deus operou em nós e que operará ainda quando nós formos glorificados, e mais, o Deus que opera através de nós. Muito bem, vamos à segunda etapa com os destaques. Os que estão em Cristo Jesus. Paulo acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota, é miséria e escravidão do pecado. Portanto, se você me ouve agora e ainda não aceitou a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, porque senão você está em derrota, miséria e escravidão do pecado, além do que a consequência disso tudo é a morte. Agora, em Romanos 8, Paulo nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado, a comunhão com Deus, nos vem pela plena união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. Ao recebermos o Espírito Santo e sermos por ele dirigidos, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Esta é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. Ora, do que se trata a lei do Espírito que Paulo fala? Pelo menos um detalhe aqui, um aspecto, porque são milhares aqui. É outro tema que demanda muito estudo, muita reflexão, muita gratidão, muita oração, muito louvor. Mas um aspecto. Essa lei do espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores operando na vida do cristão. O Espírito Santo entra no cristão e o liberta do poder do pecado. A lei do Espírito entra em plena operação à medida que os crentes, os cristãos, se comprometem a obedecer ao Espírito Santo. Descobrem que um novo poder opera dentro deles. Poder esse que os capacita a fazer o quê? A vencer o pecado. A lei do pecado e da morte. Nesse versículo, é o poder dominante do pecado que faz da pessoa uma escrava do pecado, reduzindo-a à miséria. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. O Espírito Santo operando dentro do cristão o capacita a viver uma vida de retidão, que é considerada o cumprimento da lei moral. Repito, o Espírito Santo operando dentro de nós nos capacita a viver uma vida de retidão, que é considerada o cumprimento da lei moral. Portanto, se há uma coisa que nós não podemos pensar jamais quando estudamos a Bíblia, é que a lei foi deixada para trás. Se assim não fora, no Monte da Transfiguração não teriam aparecido Elias representando a profecia e Moisés representando a lei. Sendo assim, a operação da graça e a guarda da lei moral de Deus não conflitam entre si. Ambas revelam a presença da justiça e da santidade divina. Irmãos e irmãs, nesse fraco conhecimento que nós temos, fraco, fraquíssimo, conhecimento de toda a Escritura, porque as pessoas, mesmo na mídia, pegam um versículo e geralmente aqueles que prometem vitória e prosperidade e só falam disso. E os mais tradicionais nem disso falam, nem da bênção, nem da prosperidade, mas andam aí servindo morte na panela. Segundo a carne, do versículo 5 a 14, segundo o Espírito, Paulo descreve duas classes de pessoas, as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Primeiro, viver segundo a carne. Carne, aqui, é o elemento pecaminoso da natureza humana. Não é sua pele, não. Não é seu corpo. Nesse sentido, do elemento corpóreo, como se nós fôssemos gregos e disséssemos assim, o corpo é a prisão do espírito ou da alma, como eles diziam. Não. Carne aqui representa o elemento pecaminoso da natureza humana. A tendência humana para pecar, para desobedecer, é desejar satisfazer os desejos corrompidos da natureza pecaminosa. É ter prazer em ocupar-se com eles. Trata-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, de crises de raiva, etc. Mas também da obscenidade, de ser viciado em pornografia, em drogas, do prazer mental e emocional em cenas de sexo sem amor, ilícito, pervertido, em peças teatrais, livros, vídeos, cinema e assim por diante, internet. as obras da carne e o fruto do espírito vão clareando isso para nós. Em segundo lugar, viver segundo o espírito é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo e se submeter a elas e concentrar a nossa atenção nas coisas de Deus. É estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus. De novo, é estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiarmos para que nos assista e nos conceda a graça de que carecemos, para que a sua vontade se realize em nós e através de nós. É deixar Deus dirigir o processo. Deixe, permita que o Senhor, que é o seu dono e seu amo, dirija o processo da sua vida. É impossível obedecer à carne e ao espírito ao mesmo tempo. São realidades absolutamente opostas. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e, pelo contrário, passa a viver segundo a carne, a natureza do pecado se torna inimigo de Deus e a morte espiritual e eterna o aguarda. Aqueles cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Glória a Deus. Lá no versículo 9. O Espírito de Deus habita em vós. Todo cristão, desde o momento em que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele. Portanto, aceite hoje, entregue hoje a sua vida a Jesus. Pastor, como eu faço isso? Eu nunca entendo claramente como eu faço isso. Então, é simples. Você vai dizer para ele de todo o seu coração, de toda a sua verdade: Senhor, Criador do céu e da terra, eu sei que o Senhor me ama e tem um plano na minha vida, mas eu sou pecador e me separei de ti. Mas o Senhor amou. Me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele acredita, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você diz: eu te aceito como Salvador do meu pecado e como Senhor, o dirigente da minha vida. E você vai ver que o Senhor vai fazer morada no seu coração e vai transformar a sua vida. Não basta isso, você precisa em seguida procurar pessoas cristãs que possam colaborar para o seu crescimento espiritual. Eu disse colaborar. Se você perceber que está indo para um lugar cheio de aparência, de engano, de promessas infindas de que você vai ficar trilhardário nessa vida, lembre-se de Jesus, que foi um homem simples, que não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas que salvou toda a humanidade. No versículo 10, o corpo está morto por causa do pecado. O pecado invadiu o elemento físico do nosso ser. Daí o nosso corpo tem que morrer ou ser transformado. Mas porque Cristo está em nós, experimentamos desde já, agora, a vida do Espírito. E quando o texto diz ele invadiu o elemento físico, amplie, abra um parêntese e coloque no parêntese do seu coração e na sua mente, e diga assim: ele invadiu O pecado invadiu a minha natureza, a minha característica, o meu relacionamento para com Deus, fez um estrago e propiciou que eu fosse, então, me afastando, fez com que eu fosse me afastando de Deus. E afastado de Deus, virei uma presa fácil para andar segundo o pecado. Então, o pecado fez isso, gerou em você não a natureza de Deus, não a sua vontade de fazer o que o Senhor deseja, mas a sua natureza foi motivando você a se afastar cada vez mais da sua presença. No versículo 13, nós temos a mesma ideia de mortificar as obras da velha natureza. Mas no 14, nós temos uma declaração linda. Esses são os filhos de Deus. Aqui Paulo mostra a base da certeza da salvação. Se estamos fielmente mortificando as ações pecaminosas do nosso corpo, estamos sendo guiados pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. De novo, o autor do rodapé, os autores do rodapé, usam a palavra corpo, não é a melhor expressão. Então, se nós estamos sendo conduzidos para longe da presença de Deus, isso não provém dele. Mas se estamos sendo aproximados dele, é porque ele está operando em nós. Nós somos agora guiados pelo Espírito de Deus. E podemos dizer, como nos mostra o versículo 15, Abba, Abba Pai, que significa paizinho, pai de amor, papai. Os judeus não gostavam muito de usar essa expressão por revelar uma certa intimidade ou um grau de intimidade que para eles parecia com falta de reverência e temor, mas Jesus usou. E se Jesus usou, ele é a palavra maior, ele é a referência maior para nós, e nós podemos chamá-lo então de Abba, Abba, Abba, Pai, Papai. Pai de amor, Pai querido. E é esse mesmo Pai que envia o Espírito Santo para testificar no meu espírito que eu sou filho de Deus. Pastor, o que é testificar? O Espírito Santo confirma no seu coração que você é filho de Deus ou filha de Deus. E ao confirmar, ele enche o seu coração de paz. É certo, como nos mostra o versículo 17, que se com ele nós padecemos, com ele também nós seremos glorificados. E irmãos, não quero que vocês estejam iludidos. Quando não aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos no pecado, estamos afastados para sempre da presença de Deus, até que nos convertamos, se houver tempo para isso, se você aceitá-lo um dia. E você sofre a agrura da solidão em relação ao ser que te satisfaz plenamente, que te realiza plenamente, que te conduz plenamente a pastos verdejantes, como se você fosse uma ovelha, águas tranquilas. Você sofre a vida inteira por essa ausência, a ausência do papai. Por outro lado, seguir a Jesus tem implicações duras, porque nós vamos estar, e você vai estar também, na contramão dos interesses desse mundo, na contramão dos interesses da história, e muitas vezes poderá ser perseguido por causa do nome de Jesus. Os primeiros mártires da igreja primitiva, os apóstolos, foram, com exceção de João, todos mortos, assassinados. Depois, os seus discípulos também sofreram perseguição e até hoje os que seguem a Jesus em espírito e em verdade sofrem perseguição. No mundo espiritual, através da batalha espiritual, no campo emocional, através de um certo afastamento da família e de pessoas que circundam você, que estudam com você ou trabalham com você, olhando como se você fosse: ah, lá vem o arrogante, lá vem o crente, lá vem o sonhador, lá vem, né, me lembro do texto de José, lá vem aquele que quer nos ensinar. Todos homens e mulheres de Deus passam por isso. Todos passaram e todos vão continuar passando. Você precisa estar ciente também. Não quero anunciar um evangelho pela metade, porque se for pela metade é falso. Se for falso é mentira. E se é mentira é do diabo. Nós sofremos a batalha espiritual. Nós padecemos com ele. Mas por outro lado, seremos também recompensados e glorificados vivendo com ele eternamente. Vivendo uma vida abundante agora e vivendo uma vida eterna. Então, essas são as aflições desse tempo presente. Todos estão passando pelas mesmas aflições. E nós também passamos por essas aflições. Todos os sofrimentos do momento, enfermidade, dor, calamidade, decepção, pobreza, maus tratos, tristeza, perseguição e todos os tipos de aflição devem ser considerados por nós. Por outro lado, são insignificantes ante a bênção que o Senhor nos concede. Não dá para explicar, só vivendo. Só vivendo. Você experimenta de tamanho gozo, de tamanha realização em todos os aspectos da sua vida, que é um privilégio, é um sentimento de glória, glória para ele, mas de alegria também, satisfação plena para nós. Isso é concedido àqueles que são fiéis ao Senhor e seus discípulos. Uma coisa muito importante que tem sido menosprezada é que toda a criação geme, está lá no 22 e depois o 23 vai dizer que nós também gememos. Toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, todo o reino animal. Tem gente que não gosta de ouvir isso, tem raiva de ouvir isso. Isso é por causa do antropocentrismo da Idade Moderna. A Idade Moderna desde de aproximadamente 1500, um pouquinho antes, tem o ser humano como seu Deus, o sujeito da sua própria história, e descartou Deus por completo, jogou ele para escanteio. Tentou jogar, né? Porque ninguém joga. E eles só pensam que o ser humano é quem está gemendo, mas não. Todo o reino animal está sofrendo por causa dessa maldade do pecado humano e esperando que os cristãos, a revelação plena dos cristãos, a volta de Jesus, para que todos eles possam viver de novo em harmonia, como Deus os criou. Nós estamos próximos agora, segundo pesquisas mundiais, de eliminar mais 1 milhão de espécies. 1 milhão de espécimes que podem ser eliminadas, desde os menorzinhos até os maiores, como já aconteceu com muitas ao longo da história. E nós também gememos, aguardando o dia da vitória. Mas tenha certeza que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que nós não conseguimos expressar, inexprimíveis. No tocante à atividade do Espírito Santo em ajudar o cristão a orar, três observações são importantes. Primeiro, o Filho de Deus tem dois intercessores divinos. Jesus Cristo intercede no céu pelo cristão, perante a face do Pai, como você vai ver em Hebreus 7:25 e outros textos. E o Espírito Santo também intercede no íntimo do cristão, aqui na terra. Então nós temos dois intercessores. Em segundo lugar, com gemidos. Provavelmente indica que o Espírito do Senhor intercede juntamente com os gemidos do cristão. Esses gemidos que estão dentro de nós, né, subjacentes, esses gemidos têm lugar no coração do cristão, por causa da angústia que sentem enquanto não se realizar a plena vontade de Deus. Os desejos e anseios espirituais do cristão têm sua origem no Espírito Santo, que habita em nosso coração. O próprio Espírito suspira, geme, sofre dentro de nós, ansiando pelo final da nossa redenção, pelo complemento da nossa redenção. Ele apela ao Pai em favor das nossas necessidades. E entenda, meu irmão, minha irmã, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso nos dá muito conforto. Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições, sofrimentos. Deus retira daí alguma coisa tremenda, boa. O bem de Deus leva a efeito é conformarmos-nos com a imagem de Jesus Cristo. Ele tem esse propósito e vai fazer isso. Ele se utiliza até de situações que o desagradam por causa do pecado humano, mas quanto a nós que somos seus filhos e filhas, e você que está me ouvindo pode se tornar filho ou filha dele agora, hoje, e não deve retardar, saiba que o Senhor está trabalhando para transformar você na imagem de Jesus Cristo e finalmente levar a efeito a sua glorificação. Você será glorificado juntamente com Ele nas regiões celestiais ou no novo céu e na nova terra. Esse é um outro tema que exige, irmãos, alguns meses de ministração ininterrupta. Quem sabe quando nós chegarmos, se o Senhor nos permitir, a fazer uma mão de pintura em toda a Bíblia, depois nós possamos nos dedicar a temas específicos. Bem, no 8:29, os que dantes conheceu, também os predestinou, 29:30. A quantos ele conheceu? Porque conhecer na Bíblia tem a ver, o significado de conhecer é o mesmo que se pode utilizar para um marido e mulher, ou seja, quando os dois se fazem um. E a pergunta é: a quem Deus não conheceu antes da fundação do mundo? Impossível. Deus conheceu a todos. Todos eram um nele. Todos faziam parte da sua obra criacional. Todos pertencem à sua obra criacional. Cada um de nós foi criado com a sua imagem e semelhança. Deus conheceu a todos. Por isso morreu por todos. Logo todos morreram. Qual é a intenção? A intenção de Deus é que todos sejam salvos. Então, a predestinação é para que todos sejam salvos, não alguns. Todos sejam salvos. Mas, pastor, todos serão salvos? Não. Por que não serão salvos? Porque existe um presente que o Senhor nos concedeu, chamado livre-arbítrio. E só serão salvos aqueles que quiserem ter comunhão com Ele. Então, Ele conheceu a todos, criou a todos, orientou a todos. Pelos pais, pelos profetas, pela lei, até que ele enviou o seu filho para viver por todos como modelo de uma vida que agrada ao pai, morreu por todos, logo todos morreram, ressuscitou por todos, para que todos tenham a oportunidade de ressurgir para uma nova vida, subiu ao céu por todos, a fim de que todos tenham a certeza que um dia viverão no novo céu e na nova terra, está à direita de Deus Pai e virá julgar os vivos e os mortos, todos, todos serão julgados, é sempre no, na dimensão da coletividade, o aspecto individual de cada um, perdão de novo pela redundância, o aspecto individual. A particularidade de cada um, a particularidade de cada pessoa, a especificidade da pessoa, Deus está atento a cada necessidade de cada um dos filhos seus. Mas existe uma dimensão da coletividade, da obra salvífica de Deus. A aspiração do Senhor é não perder nenhum filho, nenhuma filha, que todos sejam salvos. E todos somos então predestinados para a salvação, desfazendo por completo um engano que eu já mencionei a vocês e que hoje, diante de Romanos 8, nem vou fazê-lo para a gente continuar mergulhando em águas cristalinas, mas só. Entre parênteses, não é possível que alguém ainda pense que Deus fez alguns para serem derrotados e pela morte, e que Deus fez outros para serem vitoriosos na vida. Não é possível. Fecha esse parêntese e depois elimina esse conceito errôneo da totalidade da Bíblia, tá bem? Só esse detalhe. Deus intercede por nós. E é bom que ele interceda mesmo, porque no versículo 36, a Bíblia diz, 8:36, que nós fomos enviados como ovelhas para o matadouro. Como eu disse a vocês, as adversidades alistadas pelo apóstolo nos versículos 35 e 36, têm sido experimentadas pelo povo de Deus através dos séculos. Nenhum cristão deve estranhar o fato de experimentar adversidade, perseguição, fome, pobreza, perigo, aflição, calamidade. Não significam, de certo, que Deus nos abandonou. Deus não nos abandonou, nem que ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como cristão nos abrirá o caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e do consolo de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais do que vencedores, diz o texto aqui em Romanos. E para finalizar, o versículo 39, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, se manifesta o amor de Deus. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça de Deus, nem do amor de Deus, irmãos, nem por causa de poderes do mal. Ah, é o maligno. Não, não é. Ou adversidades, ou lutas da vida, não. Se fracassar é porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Jesus Cristo. Somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado e somente nele o desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como nosso Senhor é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Para encerrar, eu leio para você mais uma vez esse fechamento do apóstolo Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos finalizar essa meditação mergulhando nessa água cristalina? Olha aqui que coisa maravilhosa. Paulo afirma aqui uma verdade que veio direto do coração de Deus. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Por isso, aqueles que têm perdido pessoas, nós apresentamos nosso sentimento mesmo, nossa dor mesmo, porque para mim, cada número, e todos os cristãos sérios, cada número que é apresentado na TV ou na internet, não é um número, é uma pessoa. Era uma pessoa, ou é uma pessoa que estava convivendo com a sua família, que tinha o seu estudo, que tinha o seu trabalho, que tinha o seu ministério. Então a morte não faz parte da nossa agenda. Mas Paulo diz: estou certo que nem a morte, e eu estou certo que nem a vida, eu estou certo que nem os anjos, eu estou certo que nem os principados. Principados são poderes espirituais malignos, príncipes desse mundo tenebroso, dentro da hierarquia dos anjos expulsos, caídos, que se transformaram em demônios. E Satanás os organiza e há príncipes, como a Bíblia diz, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, principados atuando no Brasil, principados atuando em outros países, para gerar determinadas características contrárias, por completo contrárias, a vontade de Deus. E esses chamados príncipes demoníacos dão ordem para as potestades, que são autoridades, que dão ordem para os dominadores desse mundo tenebroso, que são aqueles demônios que estão próximos, ao derredor. A coisa é séria, é real. Mas Paulo diz assim: nem os principados, nem as potestades, como eu disse, potestade, autoridade, tá bem? Autoridade maligna. Agora a beleza. Aqui ele brinca literariamente, brinca não no sentido negativo, irmãos. Ele faz uma construção literária belíssima, melhor colocando para ninguém entender mal. Nem o presente, nem o porvir, nem o passado, porque o passado já foi perdoado por Jesus na cruz do Calvário para quem o aceitou. Embora não esteja aqui no texto, mas está implícito na totalidade da apresentação da revelação bíblica. Nem o presente, irmão, irmã, nem o presente, as dores do presente, nem o porvir, nem o futuro poderão separar você do amor de Deus. Você tem uma aliança com Ele. Ele fez de você um templo. Ele mora dentro de você. Ou passa a morar a partir de hoje. Ele fez de você o tabernáculo, para traduzir, o lugar da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e liberta você e te abençoa. E tem uma aliança com você. E protege você. Como nós vimos no princípio de autoridade, no final de semana, ele restaura muros e portas. Ele gera defesas espirituais em sua vida. Então, nem o presente, nem o porvir, nem o presente nem o futuro podem te separar do amor de Deus. Nem a altura. Isso que eu digo aqui, que ele está construindo literariamente de uma maneira poética e absolutamente verdadeira, mas usando todo o seu recurso literário. Nem a altura, nem a profundidade. Nada, nada, nada poderá te separar do amor de Deus. Firme, fiquem firmes, irmãos e irmãs, fiquem firmes, fiquemos firmes. Oremos uns pelos outros, orem por mim, eu oro por vocês. Fiquemos firmes, porque nem a altura poderá nos separar do amor de Deus, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa palavra de Romanos, sobretudo com o seu aspecto conclusivo nos versículos 38 e 39, possam motivar você nessa tarde, possam me motivar, possam motivar todos nós a ter a convicção que o Senhor não nos abandonou nem nos abandonará. Ele nos ama. E para quem não o conhece, ah, que isso o motive a conhecê-lo. E para quem já o conhece, mas ainda está um pouco retraído na questão da evangelização, meu irmão, se motive, leve uma literatura, leve um folheto. Literatura acho que não está funcionando muito, principalmente no nosso país, mas leve um folheto, leve um convite, leve, ofereça num bate-papo, aproxime-se das pessoas, demonstre o amor de Deus por elas, até que você tenha a oportunidade, que ela lhe dê, lhe conceda a oportunidade de falar desse amor de Deus. Vamos evangelizar, vamos fazer discípulos, vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não diminua a sua intensidade, não diminua em nome de Jesus. Se nada pode te separar do amor de Deus, se essa pessoa encontrar Jesus, nada poderá separá-la também do amor de Deus. Essa responsabilidade está sobre nós. Eu daqui a pouco estarei, pela graça de Deus, com dois discípulos aqui da cidade, que amo muito, já mando um abraço para eles. Discípulos de Jesus. E o meu sonho é que um dia esses discípulos multipliquem e gerem outros e outros e outros. E que você que nos ouve, cada vez pela misericórdia de Deus e a graça, cada vez vão chegando mais pessoas, mês a mês, nós possamos alcançar muitas vidas. E muitas vidas aceitem a Jesus e se tornem discípulas de Jesus, sejam batizadas e sejam discipuladas e se tornem multiplicadores do Evangelho do amor, do Evangelho da liberdade, do Evangelho da libertação, do Evangelho da paz. É certo que nós somos livres para escolher a quem servir, em última análise, e ao que servir. Mas que haja cada vez mais pessoas que escolham ser livres para servir o reino da liberdade. I have a dream. Eu tenho um sonho. Martin Luther King. Eu compartilho desse sonho. No caso dele, tinham questões contextuais, Estados Unidos, raciais, mas também que alcançavam a humanidade como um todo. E nós também estamos envolvidos em todas essas questões, porque onde tem um sofrendo, nós não podemos ficar indiferentes. O que é importante é que cada um de nós mergulhe na água cristalina de Romanos 8 e mergulhe 70 vezes 7. Eu falei um pouquinho de cada versículo. Quando a gente vai fazer o estudo, eu nem escrevi ainda, não deu tempo de escrever, porque, como compartilhei com vocês, os últimos dias não têm sido muito fáceis para o organismo, mas logo eu vou escrever. E quando for escrever, eu vou escrever muito mais sobre Romanos 8. E quando você for ouvindo várias pregações sobre Romanos 8, você vai ter a sensação: nossa, é infinito, não acaba o que tem para explorar nesse campo de Romanos 8. É infinito. E você vai ouvindo pregações na sua igreja local ou em outros lugares, você vai perceber isso. E quando você for estudando na sua casa, você vai ter a mesma sensação. Que Deus nos abençoe e nos encha dessa certeza que nada